avassalador na voz. Explode o bagulho. É que nós tá fumando o melhor, baseado da quebrada. A vida deu uma mudada, a novinha olha e para. Eu de F800, abrigadão na rua dela. Quando eu não tinha nada, ela nem me dava ideia. DND, tá famosão levando a checa, a loucura. O Patete, tá famosão levando a checa, a loucura. O DJ Tio tá famoso, na boca da chuchuca. O gordo tá famoso, na boca da chuchuca. Mas vou falar pra você. A mina de Juruna, gritando o nome quando eu passo na rua. A mina de Binguí, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina da Cremação, grita meu nome quando eu passo na rua. Grita, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina de Terra Firme, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina de Guamá, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina de Guaraci, grita meu nome quando eu passo na rua. Grita, grita meu nome quando eu passo na rua. Alô, Paulinho da Adidas. Alô, DJ Neto MT. Atenção, DJ. Mama dela foi o gordão lá no banco de trás. Mama dela foi o timbo lá no banco de trás. Avassalador na voz. Explode o bagulho. É que nós tá fumando o melhor, baseado da quebrada. A vida deu uma mudada, a novinha olha e para. Eu de F800, abrigadão na rua dela. Quando eu não tinha nada, ela nem me dava ideia. DND, tá famosão levando a checa, a loucura. O Patete, tá famosão levando a checa, a loucura. O DJ Tio tá famoso, na boca da chuchuca. O gordo tá famoso, na boca da chuchuca. Mas vou falar pra você. A mina de Juruna, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina de Binguí, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina da Cremação, grita meu nome quando eu passo na rua. Grita, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina de Terra Firme, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina de Guamá, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina de Guaraci, grita meu nome quando eu passo na rua. Grita, grita meu nome quando eu passo na rua.